Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Mais duas horas de rock and roll pra você curtir os clássicos do rock. E esse mês a gente tá fazendo especiais, cara. Porque todo aniversário a gente faz especiais aqui de rock. Tá ok? E esse mês a gente já fez semana passada a do Nazaré. E agora a gente vai com o Aerosmith, tá? Steven Tyler, Joey Perry. Pra mim esses dois são a banda. Então o resto tá só fazendo a, como eles chamam, de cozinha, tá? Cozinha, mas não vai entender errado não, eu falei cozinha, tá? Isso, o pessoal malda muito. E essa banda continua até hoje, é. E hoje nós vamos terminar com o último álbum do Aerosmith, que é muito bom, que eu esqueci o nome pra variar, né? Mas você vai ouvir duas faixas do último álbum que a gente já toca aqui direto no Classic Rocks, tá ok? A gente começa com Mama King, vamos lá. Classic Rocks. Tell them where you're gonna be. Them on a fantasy. Sleeping late, smoking tea. Classic Rocks. gonna be changing ways. I met Gianita, was a real young weed. All the times I can reminisce. All the best things to love, I'm with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Missing who was aí, ó, mais uma banda que eu digo pra você. Mais uma banda que faz rock sem frescura, cara. Tá ok? É, rock sem frescura, sem muitos efeitos especiais, sem três guitarras, como tem o Iron Maiden. E como eu disse também, eu sou fã do Iron Maiden, mas pra que três guitarristas? Aí sola um, sola outro. Cada música tem três solos. Pô, pra que isso, cara? Como tinha também o Genesis nos anos 70, o Chester Thompson e o Phil Collins eram os dois bateristas. O vocalista era o Peter Gabriel. Tá? Pra que dois bateristas? Não faz sentido, né? Mas também, pra que eu tá falando isso também não faz sentido. Isso tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, não é mesmo? Bom, você ouviu aí, Sick as a Dog, Back in the Saddle, Adam's Apple, Walk This Way, que depois foi regravado. Não sei se essa versão aqui tem o Run DMC, eu acho que não tem, não. Foi depois que é gravada. Train Keep It Rolling, um clássico do blues, Walk the Dog, Mama King. Não saia daí, ó. A gente vai pro break e volta com mais Aerosmith pra você. Já tô eu com esse negócio de bloco aqui. Vou ficar com trauma de dentista aqui, meu amigo. Sério mesmo. Gente, ó, você tá curtindo o especial do Aerosmith, uma banda que eu adoro, cara. Steve Tyler é uma figuraça. Contei uma história dele aqui pro Marquinhos, que ele foi jurado lá do American Idol, tá? O cara foi se apresentar lá, dizendo que cantou a música, um rock. Todo mundo meteu o pau no cara, no mau sentido mesmo, tá? Dizendo que foi uma porcaria, não sei o que. O cara falou, mas eu cantei rock and roll, cara. Eu canto rock and roll. Aí o Steve Tyler levantou da banca de jurado, foi lá, pegou o microfone e arregaçou com o cara, bicho. Cantou a capela. E quando ele voltou, a Jennifer Lopez, que era jurada também, ficou olhando pra cara dele, o queixo dela tava caído, cara. Ele sentou, como que disse, isso aí é rock and roll, mané. Asshole. Motherfucker. Ah, vai brincar logo com quem que o cara vai falar? Pro Steve Tyler, meu amigo. Ah, fala sério. Bom, gente, ó. Vamos começar? Mais uma sequência com você. A gente vai começar bem com Draw the Line, um clássico do Aerosmith. Vamos lá. I'm living on my ass to play. stage is rocking and we're copping from the local police. That's not the local police or the justice of peace. Fight with all our style. You can see in the eyes that we are still on trial. Maybe it's lonesome. Don't say why. Don't say why. tá aí, meu amigo, Aerosmith. Eu levei 2 horas pra montar esse especial aqui, mas valeu a pena, cara, porque olha, é bom demais ouvir o Aerosmith. Ah, até hoje, você vai curtir o último álbum agora de 2013. Eu já toquei aqui no Classic Rocks, você vai curtir 2 faixas ou 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, só pra conferir. Eu acho que são 3 músicas. São 3 músicas. Até esqueci de anotar aqui, hein, Marquinhos? Depois você me avisa aqui. Mas eu sei qual que é. Eu sei qual que é, no final. Bom, olha, mais uma sequência pra você, lembrando, 3 anos de Classic Rocks, meu amigo. 300 horas de rock and roll, quase 200 programas de rock, não é brincadeira não, cara. Não é qualquer um que faz isso não. E você tem essa oportunidade de todo sábado curtir aqui. Queria mandar um abraço pro meu amigo Henrique Leitinho, tá? É, Leitinho porque ele é branco, cara. Não vai maldar não. Ele tava trabalhando no computador dele e não sabia, cara. Aí tava procurando lá, mexendo, ele viu lá, riosulrádio.com, botou e me ouviu falando, aí disse: Adolfo, agora eu só trabalho ouvindo vocês sábado. É, Henrique Leitinho, tá? Grande garoto. Começou comigo também fazendo programa lá da Rádio Resende, roqueiro, tá? Esse é roqueiro mesmo, por isso a gente tá falando. E mandar um abraço pro filho dele, pro Lipe também, que o filho dele também é rock and roll. Ainda bem, cara. Se você é roqueiro e tem filho, meu amigo, não deixa sua mulher botar seu filho pra ouvir Luan Santana, não. Faz isso, não. Faz isso com o garoto, não, que depois ele vai ter sérios problemas. Com certeza. É isso aí, vamos anunciar que é a última sequência que eu acabei esquecendo, fiquei falando aqui do Henrique Leitinho aqui. É a última sequência que eu toquei. É, não, o bicho tá pegando aqui hoje, meu amigo. É sério mesmo, tá? Você ouviu My First Your Face, tá? Let the Music Do The Talking, Jailbait, de 82, do Rock in a Hard Place, um dos melhores álbuns do Aerosmith. Lightning Strikes, também desse mesmo álbum. No Surprise, Get It Up e Draw the Line. Gostou? Então tá ok, faz o seguinte, segura sua onda aí, que a gente vai pro break e volta, tá? A gente volta já já. Pois é, né, cara? Essa confusão toda aqui, eu de cara. Imagina se eu tivesse viajandão, cara. Meu Deus do céu. Gente, ó, vocês estão curtindo o especial do Aerosmith. Esse mês são 3 anos de Classic Rocks, então a gente tá fazendo especiais. Semana passada você já curtiu Nazaré, agora tá curtindo Aerosmith. Ainda tem Scorpions e Iron Maiden pra fechar esse mês de comemoração aqui do 3º aniversário do Classic Rocks. Tá bom, né, cara? Scorpions e Iron Maiden. Olha, especial do Scorpion, meu amigo, deu um puta trabalho, como diz o paulista. Porra, meu, deu um puta trabalho, meu, tá? Você que é paulista, não fique puto comigo, não, tá? Tô só brincando, tá? Deu um trabalho tanto pra fazer o do Scorpions. E ainda ficou faltando, eu tive que tirar a música ainda. Quando eu fui ver, deu 2 horas e meia de programa. Falei, caramba, eu tenho que tirar mais 30 minutos aqui. É difícil, cara, tirar 30 minutos de um especial que tá ótimo, tá? Ficou menos ótimo. Bom, vamos anunciar o terceiro bloco. Então tá ok, cara. Ah, é terceiro bloco? Não, terceira sequência, cara. Fala sério. Tá ok? A gente vai começar com Jude, Looks Like a Lady. Vamos lá. Yeah. hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down? Between us. la vida, living it up when I'm going down. Classic Rocks. Yeah. sun. Yeah, yeah. Calls me and then where's that party? Meu Deus do céu, esse programa aqui é de... Cara, vocês imaginam como é divertido gravar esse programa. Eu e o Marquinhos adoramos gravar esse programa, que é muito bom, cara. Olha, a gente se diverte. Espero que vocês aí em casa, no trabalho, seja lá onde você estiver ouvindo, você também se divirta. Ou então pode me chamar de babaca, que eu não ligo não, tá? Vocês ouviram aí Crying, uma das muitas baladas. Nice. O Aerosmith tem essa característica também. Eles fazem baladas maravilhosas, cara. Tanto aquela do filme Armageddon, super conhecida, é, do Anna Lisa Frank, que que é muito. Aliás, eu tenho até uma camisa com a letra dela nas costas atrás. Tá? Eu sou fã mesmo. Tá? Você ouviu aí Crying, Genie's Got a Gun, tocou até em novela, da Get a Grip, It's the Rich, Going Down, Love in the Elevator, Ragdoll e Dude, Looks Like a Lady. A gente vai pro break e volta com a saideira, cara. Não sai daí não, a gente volta já já. É o Classic Rocks, meu amigo, 3 anos. 3 anos de rock and roll, cara. É isso mesmo. Não é brincadeira, não. E a gente tá aqui comemorando com especiais pra você que curte bastante rock and roll, curte os clássicos do rock. Semana passada já foi Nazaré, agora vai ser o Aerosmith, tá sendo Aerosmith. O próximo vai ser o Scorpions e pra fechar a gente tem Iron Maiden, cara. Se você viu o Iron Maiden no Rock in Rio, não perca, porque esse aqui tá melhor que o do Rock in Rio, tá? Porque o Rock in Rio foi só 1h40. Palhaçada lá deles, tá? 1h40, só muito pouco pra fechar o Rock in Rio. Tivesse colocado Metallica, que fez 2 horas de show. Bom, deixa quieto. Vamos começar aqui a última sequência do programa de hoje pra você, com um clássico também, uma balada maneira, gostosa, Crazy, da Aerosmith. Vamos lá. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad looks good. Sends a man right to his grave. I go hated you. Where you mind gonna go? Where you mind gonna go? Love you so much.

Tá aí, ó. Do álbum, lembrei o nome do álbum, Sounds of New Dimension. É o último álbum agora. É, vou soltar foguete aqui, ó. Eu lembrei. É, o último álbum do Aerosmith lançado esse ano. Você ouviu aí, ó? Street Jesus, é, Oh Yeah e Love It A Lot. Essas três são do último álbum, tá? Pra você ver como eles continuam ótimos, tá bom? É, e teve bem Please Don't Go, um clássico também, gravado também com Gary Glitter, gravado com vários, várias feras do rock and roll. Baby, precisa alguma, mas essa versão escrachada do Aerosmith é demais, cara. É, Nine Lives, Pink, Jaded e Crazy, tá? Fechando aqui o especial do Aerosmith, tá? Você que não conhece o Aerosmith, não conhecia o Aerosmith, agora tá conhecendo, e você que conhecia pouca coisa do Aerosmith, agora já conhece mais. Você já pode tirar... Oi? É muito difícil, né, cara? Porque a banda até hoje tá aí tocando, cara. Continua fazendo sucesso. Aliás, é uma das bandas cotadas também pro próximo Rock in Rio de 2015. Tomara que venha. Mas tomara mesmo. Tá ok? Gente, já chegamos ao final, a mais. Chegamos a mais um final aqui do Classic Rocks, da RioSulRádio.com, comemorando 3 anos de sucesso. Sucesso que a gente leva a vocês que curte a gente todo sabadão. Tá ok? Pra vocês, um abração e logo mais, sabadão, sábado à noite. Você vai sair, eu sei que vai, que você não vai ficar em casa, que você não mané, tá? Vai sair e se beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.